Rádio Santana. Agradecemos aos sócios ouvintes que contribuem com essa obra e que tornaram esse sonho realidade. Parabéns, Rádio Santana, 12 anos no ar. ZYI 547, 870 kHz. Rádio Santana AM, semeando a cultura de Pentecostes no coração marajoara. CEPAC, Centro Educacional Paulo Carvalho, informa que continua com matrículas abertas para as novas turmas de ensino fundamental. EJA, terceira e quarta etapas. Ensino médio EJA completo. Ensino médio EJA segunda etapa. Magistério, aproveitamento de estudos. E todos na modalidade EAD. Aulas com início dia 23 de abril de 2022. O CEPAC fica localizado na rua Wilson Frazão 401, ao lado da Ótica Freitas, quase em frente ao Hospital Municipal de Breves. Telefone zap 991863610. Repetindo, 991863610. Hashtag vem para o CEPAC. Invista no seu presente e transforme o seu futuro. Rádio Santana, uma só alma e um só coração, evangelizando as mentes e os corações. Rádio Santana, 12 anos de evangelização. Há 12 anos evangelizando, adentrando os lares do povo marajoara, com diversificados temas comunicando e uma equipe comprometida que não para, informando, denunciando, assim como fez Cristo Jesus. Sobre a gestão dos freis Recoletos Agostinianos, a equipe irradia brilhante luz. São abordados assuntos diversificados e uma programação 100% voltada para o catolicismo. O evangelho é partilhado com desvelado amor e dinamismo. São realizadas músicas, pregações e reflexão, além da Santa Missa abençoada, sob uma só alma e um só coração. A Rádio Santana cumpre uma ampla jornada. As adversidades presentes são enfrentadas com muita fé, muitas bênçãos evidentes por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. A Rádio Santana, longa vida. Pedimos a Deus Pai Criador. Os ouvintes têm sua contrapartida, que sempre contribuíram com amor. E assim, a missão continua ativa, fortalecendo a espiritualidade. A essa renomada rádio, demos viva, que pauta a sua ação na comunicação da verdade. Autor, Afonso Brito da Cruz. Quanto mais você ouve, mais você gosta. ZYI 547, 870 kHz. Rádio Santana AM, semeando a cultura de Pentecostes no coração marajoara. Rádio Santana. Agradecemos aos sócios ouvintes que contribuem com essa obra e que tornaram esse sonho realidade. Parabéns, Rádio Santana, 12 anos no ar.